Só há uma forma de nós nos parecermos com Jesus. Estava conversando com um amigo, pastor Joseph Smith, e ele, por muitos anos, foi um ourives em Nova York. E ele estava me dizendo: Sóstenes, só há uma forma de purificar o ouro. Pegamos uma pedra bruta, fosca, sem vida, aos olhos de quase todos, sem valor. Colocamos numa panela chamada cadinho. É uma panela arredondada, uma meia lua. E aquela pedra bruta, aquela panela sem valor, começa a receber um fogo intenso que vem do maçarico do ourives. E quanto mais o ourives projeta o fogo sobre aquela pedra de ouro, mais a pedra se derrete. E basta o ourives colocar uma pitadinha de um produto químico, que toda a impureza do ouro, que agora está derretido na presença do ourives por causa do fogo, toda a impureza vai se desgrudando do ouro e se acumulando na borda da panela. Aquela pedra que era fosca, sem brilho, se torna agora uma bola incandescente que gira velozmente dentro daquela panelinha. E quanto mais roda, quanto mais gira, mais se desprende a impureza. E aquele irmão estava dizendo: sabe, quando nós paramos com o fogo, filho, o ourives só pode parar com o fogo quando ele vê o seu rosto refletido na bola de ouro. Quando ele começa a se enxergar na bola de ouro, quente, incandescente, que está debaixo de um fogo intenso, então o ourives começa a entender que é hora de retirar o fogo. Isso não é por acaso. Isso não é uma simples ilustração, isso é uma manifestação de uma verdade espiritual. Eu e você somos pedras de ouro, somos preciosos para Jesus. Talvez homem algum possa compreender isso, talvez nem tua família compreenda isso, talvez todos te achem uma pedra bruta qualquer, jogada por aí, fosca, sem brilho. Talvez você ache que quem tem brilho é aquele que veio aqui à frente e deu um show. Talvez você ache que você ainda não tem brilho, mas o Senhor nos enxerga como nós somos, e Ele sabe que mesmo que haja impureza, há ouro ali, e se Ele puder colocar o seu fogo, a impureza vai sair, e se a impureza sair, o ouro se torna brilhante, e o ourives vai ver refletido em nós o rosto dele. Muitas vezes nós falamos que as lutas e as setas, as provações, é o diabo. Está certo que em muitas ocasiões nós fazemos tantas coisas erradas, nós somos tão tolos, não nos submetemos a um discipulado, não nos submetemos a uma liderança, não nos submetemos a um conselho, uma palavra de alguém que já caminhou com o Senhor mais tempo do que nós. Então cometemos alguns erros e vamos sofrer consequências. Nem assim nós podemos dizer: o diabo está me atacando. Podemos dizer: eu me feri. Mas qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer seta que vier sobre nós, qualquer deserto que tenhamos que atravessar, precisamos entender: Senhor, eu estou compreendendo, esse é o teu fogo sobre mim, manda mais, Senhor, porque enquanto eu estiver debaixo do teu fogo, serei purificado por ti. Então, em nós, que não somos Jesus, somos imitadores de Jesus. Nos tornamos parecidos com Ele. Então em nós começa a surgir o reflexo do rosto de Jesus. Você passa por ali no seu trabalho e as pessoas estão vendo Jesus. Você passa ali na sua família, entra na casa dos seus pais, entra na casa de um parente e as pessoas estão vendo Jesus. Você entra lá no templo onde você se reúne com a sua igreja, naquele edifício, e você começa a adorar a Jesus e as pessoas veem em você o reflexo de Jesus. Então nós começamos a nos tornar parecidos com Jesus. O que eu estou dizendo é que Não é fácil, não é uma palavra bonita que nos incentiva, que arranca assim, aleluia! Não, é uma palavra que trabalha no nosso coração. Eu falo, Senhor, porque nós precisamos de momentos em que nós vamos dar glória e pular e saltar, mas nós precisamos de momentos em que nós vamos ter que parar diante do Senhor para balanço. Fechar. Imitando o ministério de Jesus, só o fogo pode purificar o ouro. Vamos direto ao primeiro tópico. Sem glória, sem honras, sem interesses ou benefícios pessoais. Leia comigo Filipenses 2. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, lemos o que Paulo escreveu àqueles irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Deus enviou Jesus a esta terra para um ministério que tem que ser o padrão de cada um de nós, com uma vida que tem que ser o padrão de cada um de nós. Quando Deus enviou o seu filho precioso, ele sabia que o seu filho seria esvaziado de toda a glória, exposto aos homens e exposto a Satanás. Se queremos imitar o ministério de Cristo, cantando, tocando, fazendo qualquer coisa no reino, na igreja a qual pertencemos, nós precisamos, primeiro, imitar a Jesus. Eu não quero honras, eu não quero glórias, eu não quero fazer nada por interesse ou benefício pessoal. Jesus, eu me esvazio de mim mesmo, eu me humilho a mim mesmo na tua presença e não quero nem honras, nem glórias, nem os meus próprios interesses ou benefícios. Na música, o ambiente de quase a maioria de nós, o diabo trabalha diretamente com esses três itens: glória, honra e interesses ou benefícios pessoais. Porque ele sabe que a música é um elemento divino e não uma arte. A música é um elemento divino como a oração o é. A música é um elemento divino como a ministração com as mãos. A música é um elemento divino como a dança. A música não é um entretenimento, não é um hobby, não é uma arte. A música não é uma profissão. A música não é um meio de ganhar a vida. A música é um elemento divino para ministração no mundo espiritual. E o diabo conhece isso muito bem, por isso a usa muito bem. Os melhores sons, os melhores músicos, as melhores programações, as melhores bandas, os melhores equipamentos estão à sua disposição, porque ele sabe que a música tem que ser um veículo muito bem produzido para cumprir o seu papel nas regiões celestes. E tudo que for profetizado, ministrado, falado, declarado através desta carruagem ou desse veículo chamado música, penetrará o mundo espiritual e fará coisas que nem imaginamos nas regiões celestes. Não é uma simples música de Chico Buarque, não é uma música poética de fulano ou de ciclano, é uma ministração que penetra as regiões celestes e cumpre um propósito específico daquele que a inspirou. O diabo sabe muito bem disso, e o diabo sabe que esta música ou este veículo, como um elemento divino, pode conduzir a glória para Deus ou pode tentar retirar a glória de Deus. Então alguém vem aqui à frente e apresenta o seu CD, e apresenta o seu show, e faz algo tão maravilhoso, porque ensaiou, qualquer um de nós aqui que ensaiar há muito tempo vai fazer bem feito. Seja o que for, você pode não conseguir vir aqui tocar o teclado como alguém toca, mas se você começar a ensaiar bem o que você sabe fazer, você vai fazer bem o que você sabe. Então alguém vem aqui e executa bem aquilo que ensaiou, que treinou, até mesmo aquilo que Deus lhe deu como talento, e nós o aplaudimos, e ele se acha muito bom, e o diabo consegue fazer o que ele deseja, retira a glória de Deus e tenta direcioná-la ao homem. Nem Jesus aceitou a honra e a glória como homem, por isso ele se esvaziou, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Na forma de Deus não quis ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo e veio a essa terra. Nem Jesus, na natureza 100% homem, quis glória para si. Eu e você, como levitas, atuantes com talentos de música, precisamos estar atentos, alertas, porque não podemos viver a vida de músico, de cantor, de levita, de ministro de louvor, recebendo glória para nós mesmos. Mas nós mesmos temos que nos esvaziar desta glória. Nós mesmos é que traçamos alguns caminhos para nós, que vão fazer com que o fã-clube se levante. Nós mesmos vamos trazer alguns padrões de vivência ou de atitudes que vão fazer com que você sempre olhe para nós como alguém que está lá em cima, alguém especial. E na verdade o Senhor quer que nós vivamos em humildade. Vivamos como irmãos. O Senhor quer que eu lá na minha casa leve o lixo. Que eu lá na minha casa me submeta à minha vida como pai, como marido, ou fazendo as coisas que qualquer outro tem que fazer. O Senhor quer que eu mesmo, na minha igreja, fique sentado para receber, que dê oportunidade a outros, que receba com humildade a admoestação ou a exortação de alguém. Deus quer que eu mesmo me coloque numa posição de humildade. E no tempo certo, o Senhor faz o que Ele quiser e não eu. Esse é um padrão que eu e você podemos assumir e nos tornaremos imitadores de Cristo, irmão. Há um tempo atrás, uns irmãos preciosos com quem eu me relaciono em amor, são irmãos preciosos de Deus, que o Senhor colocou ao meu lado, conversaram comigo sobre a possibilidade de estruturarmos um grande ministério, escritório, agência, secretário, folders, isso e aquilo, e agora internet, entramos na televisão com isso, entramos fazendo aquilo outro. Eu fui me remoendo, meu espírito ficou incomodado, eu tive que ir lá na cidade deles, sentar com ele e falou assim: irmãos, Deus me falou que não é para fazer nada disso. Mas é, precisa, mas vai ser bom. Pode ser bom, pode precisar, pode ser o que for. Deus falou comigo: não ponha a mão. Mantenha tudo como é. Eu me lembro a primeira vez em 98 que eu fui na Life, Azaf, lá em Porto Alegre. E eu conheci o Azaf superficialmente. E eu fazia ideia, eu vou na Life, nos estúdios da Life em Porto Alegre, e deve ser uma mega estrutura. E eu cheguei lá, num prédio simples, com os corredores em silêncio, calmo, tudo tranquilo. Eu achei que ia ter agitação, gente trabalhando e profissionais daqui para lá, tudo calmo, tudo tranquilo, tudo na paz de Deus, sem agitação, sem tanto glamour, sem glamour, sem tanta coisa que eu imaginava, sem aparência assim daquilo que a gente espera ver de um grande ministério. Eu não vi sinais de riqueza, eu não vi sinais de ostentação, eu não vi sinais de nada do que eu imaginava que pudesse existir, já que é um ministério tão maravilhoso. O Espírito de Deus falou comigo: é assim, filho. É um testemunho que eu te dou, eu nunca te dei esse testemunho. É assim. Gravei num estúdio que tem os melhores equipamentos, tem tudo lá, o melhor. Convivi com irmãos que são melhores do que qualquer bom profissional que pudesse fazer 10 vezes melhor o que eles fizeram. São irmãos cheios do Espírito de Deus. Se é assim, filho, é o meu testemunho, Azaf. Deus me ensinou aquele dia que eu estive ali. Por isso nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Não precisamos que as pessoas vejam um grande ministério. Não precisamos que as pessoas entendam e realizem na mente uma fantasia de oh, somos todos simples, somos todos iguais, somos todos do mesmo jeito. Eu posso até pôr uma roupa aqui maravilhosíssima e só ando empetecado, e só ando assim bonitão, e você vê o CD, tem cada foto assim maravilhosa, aí quando você olha assim, mas é ele, ó. Nossa, é tão diferente. Cabe a mim e a você, irmão, viver simples, na humildade, não querer honras, não querer glórias e sem interesses pessoais. Para a glória de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã e nós já estamos aí. Wilson, nós estamos agora, olha, são a marca de 100 mil, isso é inédito. Somos os primeiros a fazer isso no Brasil, somos isso. Oh, sai daí, fedor! E nós cantamos e levantamos o povo e aplaudimos, e o povo fica glorificando a Deus, e o povo fica maravilhado. Isso está no nosso nono CD. Isso que é mais. Ah, sai daí. Você está querendo vender seu CD, você está preocupado com a sua carreira, você está dizendo que Deus está te abençoando, é porque você ganhou um carro novo, é porque você tem dinheiro agora, porque você comprou o apartamento dos seus sonhos. Sai daí, não é isso, não. Muda da tua ideia, muda a tua cabeça, se humilhe na presença de Jesus e deixa Ele ser glorificado. Eu não posso fazer a obra de Deus por interesse, irmão. Eu não posso buscar nada por interesse pessoal. Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. É uma frase que até justifica muitas coisas, mas não é correto. Não é assim que Deus está me abençoando. Deus estará me abençoando quando os meus pecados estiverem sendo limpos e purificados, quando os meus erros estiverem sendo tratados por Deus, quando a minha vida estiver no pó e eu em humilhação diante do Senhor estiver vivendo mais cheio do Espírito Santo. Aí então eu posso dizer, Deus está me abençoando. Qualquer recurso que virá, porque virá, é para que eu me torne mais frutífero no reino. Não aceite outro padrão, irmão. Talvez o diabo, talvez até as pessoas à sua volta, talvez o inimigo tenha usado pessoas à sua volta para dizer: você vai crescer, filho. Persevere, você vai crescer. Diga: eu já sou grande. Lá na minha igreja, tocando aquele culto pequenininho, com pouquinhas pessoas, eu já sou grande, moço. Eu sou um ministro do Deus Altíssimo. Eu não preciso de nada à minha volta. Eu não preciso de fantasia. Eu não preciso nem de nome. Eu só preciso estar na presença do Senhor e exaltá-lo, porque é Ele que merece honra, glória e louvor. Você quer imitar o ministério de Jesus, irmão? Vamos caminhar assim. Vamos semear nesta terra do Brasil um outro padrão de levitas e cantores e músicos e adoradores. Vamos impregnar, vamos fazer discípulos que caminham assim, porque quando nos levantarmos assim como a igreja, o inimigo não terá espaço, não conseguirá vir aqui vender CD e dar show. Mas o reino vai crescendo, vidas vão sendo salvas. O texto que lemos diz que o Senhor, tomando a forma de servo, servindo, levita, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Paulo diz em Gálatas 2, não vivo eu. Temos que morrer todos os dias, irmão. Temos que morrer como semana passada, Azaf. Eu voltei para casa arrebentado, irmão. Eu cheguei em casa vazio, cansado, triste. Porque nós tivemos que deixar o grão, a semente, morrer. Esquece, filho, descansa, pelo aquilo que passamos. Mas ontem o Senhor foi renovando. Ontem foi um dia assim maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. É assim mesmo, irmão. Nós temos que ir morrendo todo dia. Ir morrendo. Ano passado, o Moisés falava uma expressão aqui: temos que comer o cordeiro inteiro. Se lembram disso? Ele disse que tinha que comer até pé de galinha.